paredão. Tem que ser bem diferente. Com o rode na batera, o swing é com a gente. Desafinada tipo pão e os mãos como um granado. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui.